A galera vai balançar em casa, viu? Estamos chegando no final e eu gosto sempre de encerrar com a galera dançando. Puxa, Ney! Solta o ritmo aí pra galera. Oi, oi. Olha o piseiro diferente de Italo França pra galera dançar em casa. Em nome de RS13 Produções, Claudinho Celulares e Iluminações. Vamos nessa. Olha o piseiro. Oi. Nino seca a noite. Empurra, digo mix. Assim. Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo. Eu deveria ter previsto. Isso não tá acontecendo comigo. Eu não menti, nunca mais me apegar. E jurei não me entregar. As suas do seu destino eu abstei. Automaticamente me apaixonei. Mas se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. E se você se entregar, prometo que eu vou do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Ô piseiro romântico, vai bom. Eu tô na pisada. Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo. Eu deveria ter previsto. Isso não tá acontecendo comigo. Eu prometi nunca mais me apegar. Jurei não me entregar. Mas quando esse rostinho eu avistei, automaticamente me apaixonei. Mas se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém amor. E dentro do meu peito só existe amor. E se você se entregar, prometo que eu vou te amar do jeito que ninguém nunca te amou. E dentro do meu peito só existe amor. Sucesso! Mais sucesso, minha banda.